师兄，这里边请他。 Sim, é Pedro, 8895-6225. Negativo, 118-9-5-6225. Salvador, muito bom dia, Gol 905 São Paulo, cliente da Jair, pronto, pronto. Gol 905, bom dia, agora de cópia, prepara a subida de São João, no transição ótima. São ótima, Gol 905. Oi, Salvador, Xavier, 2, 2, 5, estabilizado. Xavier, 2, 2, 5, avistado, estabilizado, Gol 905, 0, 0, 0, 3, 0, graus, 9, 9. Negativo, só uma chuva leve, mas o rosto se seca. Tá legal. Autorizado. Minha dúvida. Pneu 625-3-0, montanha minha escuta, teste de Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette, 02. Está 71, 3-0 de colagem, 0-3-0 graus, 9-9. 3-0 graus, Controle 7371, postulada presente, voa ótima. Eu chamo o Cesar Lenda. Lenda 9055 para comboio, pousado no nível de voo 380, decola da pista no zero com curva direita na subida para o voo 1 na mesa Mótiva, faz Mótiva pousando no zero, pousado e pousando no meio e segue via rota do plano. Aciona 5174, controle 120, décima 8. Voo 9055 no portão 5, com o desenvolvimento foi correto, no tronco puxa. Tronco puxa. Tronco puxa. Tronco puxa. Tronco puxa. 3759, torre 2895. Silva. Um 3171, me chamo Recife, em MD5 do Smaller. Recife, 2541, até 3171, bom. Recife, 3215, eu fiz tudo 0, vou ser no 30 graus, 79. 759, são 143, mantém minha escuta, taxa de alta, Juliette, contém 03. Alfa e Juliette para o 03, voo 079. 0955, tudo vai decolar, 290 graus, 99. Alô, 9055, documento com 3, chama o controle 208. 208, 0033. Salvador, bom dia, 9055. Agora 55, bom dia, vamos para a retorna de colagem. Vigilância, autorizado civil, para o nível 380. 380, autoriza, ótima. Coluna 255, chama centro de fecha, 125 do sinal 1, alterna em 128 do sinal 35. Coluna 255, centro de fecha, 125 do sinal 1. 25, 1, 2, 2, 3, 5, obrigado, 0, 5. Patango Whisky Serra X-Ray, bom dia. É, vai decolar na 7 baixa 5. Exatamente essa frequência. É, o senhor, por curiosidade, que chegou a ouvir o Vivatis? Tato, o senhor notou na frequência do Vivatis algum tipo de falha ou, não sei, enfim, algum tipo de anomalia na transmissão? lá no táxi da Barra, pode ir pra ingresso. Serra Luiz, X-Men, autorizando ingressos. Isso não, sai de reposta ali no final, tá? Isso mesmo, a Mike permanece interditada. São Luís, Serra, X-Men, estamos em coordenação constante com o Centro Recife para a liberação do seu plano, e aí já informamos que não possui nada. Assim que uma nova rota ser paga, vai ser autorizado. Até então, vai manter a cadência do colo pronto. Gente, vou botar o Whisky Serra X-Ray. Quando uma situação dessa acontecer, eu acredito que até o mais fácil e o mais possível é o senhor coordenar diretamente com o centro de voo. Isso acontece aqui, é rotineiro. Infelizmente a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, mas a gente está coordenando aqui. na escuta? Correção, X-Ray, é o seguinte, é a primeira coordenada que existe nessa rota, na rota anteriormente apresentada, seria qual ideal, seria Selvo ou Largo? Temos a Selvo na 198 e a Argo na 259, qual seria o ideal de saída? Possivelmente vai ser a Argo 1. Só um minuto que eu vou coordenar com o nosso controle. Seja coordenado com o controle, vai sair na Argo 1 no DCT. Autorizando a decolagem cabeceira no 7, vento 090 graus, 08 nós. Na cabeceira alinhada, autorizando a decolagem. Vento 10008, nós. Então, isso que é aqui, decolada 07, também retornando, vai após a coordenada do circuito Gui, Monte, permanece a rota anteriormente apresentada na frente. Decolada 07, te levando o controle, número 028, por favor. 08, graças, X-Ray, permanece a rota anterior apresentada. Desculpa o trabalho que nós te demos aí, mas está providenciando essa travessa Renata aqui. Imagina, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rota Wave CRC. Rota Wave, que foi o bom dia, com a Tata Rodana da Colagem, saiu da Roma, nível 280. Roma, 280, graça, CRC. Alfa Uniforme Fox, ponte na escuta, prossiga. Bom dia, Alfa Uniforme Fox, solicitando a autorização de retorno do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 01. Gente, autorizado, autorizando o início do reboque, reporte para ingresso no Pátio 1, Alfa Uniforme Fox Trot. Reportará para ingresso no Pátio 1, Alfa Uniforme Fox Trot. Privado direto UTG. Direto UTG, graça, sim. Oi, bom dia, Oxalé 6225, para a Cinta Charlie, qual é a Brasília? Oi, bom dia, Oxalé 6225, para a Cinta Charlie, posição 02, para a Brasília. Oxalé 6225, autorizado, Serra Bravo para voo Rio, conforme rota, planos de voo, 2197, nível de voo autorizado 380. Decola 10, primeira curva direita, Peixoto sai da Arbor 1, Enessa, 5206, acione transponder, controle de opera, 120 decimal 8. Autorizado, Oxalé, 6225, Brasília, decolando da pista 10, com primeira curva direita, no perfil Arbor 1, transição Enessa, transferência Zulu 17, controle. Transponder 5206, controle 120, decimal 8 e o nível de voo autorizado 380. 6225, contagem ranca, correto, vem transponder 0271. Baixa lá, pronto, 6225. Comandando em Portinho, hoje é 6211, informação Charlie, aguardando o galhão.